sobe, balançado. Meninas, meninas, meninas. Bailes, cada qual na sua. eu com a minha e tu com a tua. Baila assim, cada qual a sua, eu com a minha e tu com a tua. O amor é assim, são contingências da vida, não sei porque o fizeste. Com o tio Bernabé, com o balão, vai o valente, e a tocar prato vai a tia Nazaré. Vai a Sofia com o ramalho, com os peguinhos também vai a tia Lola. Com os moretos vai o Carvalho, e o Tony vai a tocar na viola. Cuidado nas ponteirinhas com as gracinhas, ai da tia para o Mário. Que não hajam fugidinhas escondidinhas para o monte do seminário. Porque no passado ano a Julia com o Cristiano os seus filhos vai bem. Fugirão de batalhada e a pobre Julia coitada perdeu lá os dedos bem. Vai a Joana cantando à frente, ao desafio com o tio Bernabé. Com o balão, vai o valente, e a tocar prato vai a tia Nazaré. Vai a Sofia com o ramalho, com os pedinhos também vai a tia Lola. Com os bonecos vai o Carvalho, e o Tony vai a tocar a viola. Vai a Joana, cantando à frente, ao desafio com o tio Bernabé. Com o balão, vai o valente, e a tocar pratos vai a tia Nazaré. Vai a Sofia, com o tamanho, com os pedinhos também vai a tia Lola. Com os bonecos, vai o Carvalho, e o Tony vai a tia viola. Respondeu-me que sim, mas que era não.

que até chega a ser ofensa. É não querer que me quer tanto, tanto me intriga, que eu juro por minha fé que essa rapariga é um amor de rapariga. Intriga, que eu juro por minha fé que essa rapariga é um amor de rapariga. Canal 2. Nas facas a vez mais bonita, quem gosta bem, quem ama fica. Viana do Castelo é uma paixão, Viana fica no coração. Mulher sedutora, és uma paixão. Amor à primeira vista, és musa que o artista tem no coração. Viana, cheiras a flores, jardim de mil cores, és sol de verão. Noiva vestida de linho, ficas num cantinho do coração. Noiva vestida de linho, ficas num cantinho do coração. Tesouro dourado, doce tentação. Tens em cada visitante um garboso amante no coração. Viana da Romaria e da fantasia, tu és tradição. Enches a alma da gente, Viana está sempre no coração. Enches a alma da gente, Viana está sempre no coração. já. Convém confiança, posso afirmar que o norte não vou, que o norte não vou deixar de amar. Eu sou do norte, dos pés à cabeça. Não é de má sorte, nem coisa que se pareça. Eu sou do norte, dos pés à cabeça. Não é de má sorte, nem coisa que se pareça. Não ligo ao que dizem, sou nortenho de origem. E mesmo que me obriguem, o norte não vou deixar. Pois tudo isto me encanta, como me beba a confiança. Mas se isso não bastar, o norte tem o Minho e traz os montes para mostrar. Eu sou do norte, dos pés à cabeça. Não é de má sorte, nem coisa que se pareça. Eu sou do norte, dos pés à cabeça. Não é de má sorte, nem coisa que se pareça. Com amor e amizade, muito prazer e humildade, é que o norte é lembrado por quem cá tem passado. Quem conhece, diga lá, se é sim ou não é. Venha ao norte, venha cá, se não ficar em contrapé. Eu sou do norte, dos pés à cabeça. Não é de má sorte, nem coisa que se pareça. Eu sou do norte, dos pés à cabeça. Não é de má sorte, nem coisa que se pareça. Não é de má sorte, nem coisa que se pareça. Eu sou do norte, dos pés à cabeça. Não é de má sorte, nem coisa que se pareça. Canal 2, Antena. Mas se veste um fato novo, pode fazer um vistão. Não é preciso ser nobre, não é preciso riqueza, porque a casinha de um pobre nem sempre se cobre de dor e tristeza. Porque a casinha de um pobre nem sempre se cobre de dor e tristeza. Nem só de falsas ternuras e mil amarguras se eu mal pecado. Nem só nas tristes guitarras ou velhas chamarras encontras o fado. Está sempre dentro da gente e diz o que sente sem mágoa fingida. Está numa hora sombria que depois fica esquecida. Noutra hora de alegria o fado é vida. Está numa hora sombria que depois fica esquecida. Noutra hora de alegria o fado é vida. Fado é aquele segredo que não tem morada certa. Pode chegar tarde ou cedo, que tem sempre a porta. porta aberta. Está no virar de uma esquina, em tudo busca guarida. Tantas coisas nos ensina e a todos domina, porque o fado é vida. Tantas coisas nos ensina e a todos domina, porque o fado é vida. Nem só de falsas ternuras e mil amarguras se um bocado. Nem só nas tristes guitarras ou velhas chamadas encontras o fado. Está sempre dentro da gente e diz o que sente sem mágoa fingida. Está numa hora sombria que depois fica esquecida. Noutra hora de alegria o fado é vida. Está numa hora sombria que depois fica esquecida. Noutra hora de alegria o fado é vida. Está sempre dentro da gente e diz o que sente sem mágoa fingida. Está numa hora sombria que depois fica esquecida. Noutra hora de alegria o fado é vida. Fui de viela em viela, numa delas dei com ela, e que danho enfeitiçado. Sob a luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro, pois toda ela era fado. A luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro, pois toda ela era fado. Arvorei um argingão, um certo ar faristão, que qualquer homem assume, pois confesso que aguardei quando por ela passei ao convite do costume. Pois confesso que aguardei quando por ela passei ao convite do costume. Em vez disso, e no entanto, no seu rosto só vi pranto, só vi desgosto e descrença. Fui-me embora, amargurado, era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Fui-me embora amargurado, era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Ainda recordo agora a visão que ao ir-me embora guardei da mulher perdida. Na pena que me desgarra, só me lembra uma guitarra a chorar penas da vida. Na pena que me desgarra, só me lembra sabe balançar.